O projeto que temos em destaque esta semana, julgo que ao longo desta semana e que vamos falando, e ao longo também de muitas semanas atrás, em que abordávamos mais diversos aspectos, estivemos naturalmente a falar várias vezes do projeto que hoje nos traz aqui connosco. E falamos do projeto Novembro, projeto esse que, enfim, abordámos sempre que de algum modo tocávamos no fado, tocávamos em experiencialismo, tocávamos em tudo que de inovação podia tocar. E a verdade é que temos connosco o Miguel Filipe, é o mentor do projeto, e já vamos perceber quando diz mentor é mesmo o mentor, é ele, é o self-made man de que falamos. Olá, boa tarde, Miguel. Olá, boa tarde, Pedro. Miguel, diga-me então, de facto, quando digo mentor do projeto, não estou a exagerar. Não. Não, é efetivamente o projeto partiu de mim e tem sido por mim conduzido, não é? Pronto, basicamente tem sido isso. E quando digo partiu de si e foi por si conduzido, é nos mais diversos aspectos, na autoria dos temas, no grafismo do disco, no grafismo do primeiro videoclipe. É assim, é uma pessoa que nasceu para as artes. Podemos identificá-lo desde logo assim, o Miguel Filipe. Eu preferiria não, enfim, não me conectar assim tão forte e foi com essa designação arte, não é? Arte é uma palavra tão cheia De compartimentos. ou seja, não sei, eu acho que não, acho que prefiro ver-me antes como criador e não como artista. Acho que artista tem outras características, essa designação, e eu não creio que partilhe somente delas. Acho que sou somente criador. Então, olha, permita-me discordar. Pronto. Mas enfim, começamos com um ponto de discórdia. É que assim, o seu disco, se outras virtudes não tivesse, que tem, e já vamos ver a seguida, tem a de cativar logo pelo aspecto gráfico. Tem um excelente trabalho, dizemos assim. Aliás, é daquelas coisas que nós realmente ressalvamos aqui nos nossos destaques: é quando um trabalho é muito, muito elaborado e muito bem conseguido. E às vezes também os trabalhos não sendo muito elaborados são bem conseguidos, mas no caso é extremamente bem elaborado e muito bem conseguido. Tem um grafismo esse que depois transparece para a vossa página, ainda em construção, mas que já tem lá qualquer coisa a ver com este disco e que transparece, acima de tudo, para o primeiro single deste disco. Enfim, chamamos de um hit, mas que é o cartão de visita para descobrirmos mais deste À Deriva. De onde é que nasceu esta paixão também pela parte gráfica? Bem, nasceu comigo, basicamente. Eu venho de uma família de pessoas que sempre, de alguma forma, estiveram ligadas a essa parte gráfica. O meu pai já desenhava, o meu irmão desenhava, ainda desenha, não é? 5 anos mais velho do que eu, e pronto, sempre foi para mim um autêntico farol. Eu sempre o segui. Eu creio que a palavra mais correta é sempre o imitei, enfim, desde que. Enfim, desde miúdo até a adolescência, e pronto, é uma coisa que sempre esteve completamente ligada à minha pessoa. A música surgiu depois, e no fundo o que aconteceu foi que, pronto, estive durante muito tempo divorciado da parte gráfica por ter-me dedicado à música, e um pouco por acidente, digamos que tive que voltar para a parte gráfica, não é? E acabei por descobrir que as coisas se complementavam e que estava, no fundo, a criar um novo espaço, um novo compartimento no conceito de Novembro. Eu, por exemplo, recordo-me que tinha períodos de grande bloqueio em termos criativos, e descobri que a parte gráfica acabou por me ajudar a desbloquear durante esses períodos. No fundo, eu julgo que estava a ver um determinado conceito apenas de uma perspectiva e não de várias, que era o que eu eventualmente deveria ter feito. E penso que a parte gráfica ajudou nisso, sem dúvida alguma. Daí que Novembro não seja só um disco, mas sim um conceito. Eu acho que. Exato, eu acho que no fundo não somos exatamente um projeto musical só. Acho que temos outras ramificações e não me admiraria daqui por uns tempos que, em vez de lançarmos um disco, lançássemos um livro, ou um filme, ou qualquer outra coisa. Quer dizer, se houver possibilidade disso, não é? Com a vantagem de que um livro, com oferta eventualmente num CD, é tributado a 5%. Não é? Olha, ainda bem que falas disso. É verdade. Eu sei. Aliás, bem exemplo disso foi os seus colegas da música, e falamos de um grupo do Porto, dos Azeitonas, que editaram um livro, não é? E com isto foram tributados a 5% com a oferta do CD. À Deriva marca o seu debut nos discos. Debut esse que, entre outros, lemos uma opinião que vinha no Expresso, que dizia: música arrojada, onde o fado e o rock se abrem em imaginários vários e ambientes hipnóticos. É indissociável falarmos do fado, até pelo aspecto da guitarra portuguesa. Do rock, sim, não, porque enfim, tem sons de todo tipo, mas acima de tudo é um som que, em termos, pelo menos nacionais, é inovador. Logo no princípio teve essa ideia de procurar alguma coisa diferente, ou surgiu de facto algo diferente quando se embranhou na música? Eu sempre procuro coisas diferentes na música. Sempre. Portanto, é já uma coisa que me está um pouco enraizada, que eu penso, lá está, prefiro preciso, aliás, de sentir que estou intimamente ligado ao que estou a fazer. E a única forma de sentir que isso está a acontecer é justamente fazer algo que identifique unicamente com a minha pessoa. Portanto, eu penso que esse é o meu caminho. Portanto, se eu de alguma forma procuro algo diferente, é justamente um processo natural, porque eu estou à procura de algo que identifico único e exclusivamente com as minhas vivências e uhum. com a minha pessoa. Portanto, sim, sem dúvida que procuro coisas que, não no sentido de apenas de inovar por inovar, mas justamente para sentir que aquilo é realmente meu. Uhum. E agora, mais que realmente seu, e paradigmático de tudo o que estamos aqui a falar, é a sua P1. Para quem esteve atento ao nosso site, já tivemos lá um vídeo, ainda curto, do Miguel a estrear a sua P1. Ah, a mostrar o que é a P1. Ora bem, para quem não tem a oportunidade de ver isso, porque neste momento o que está lá é, portanto, o seu single, fala-nos desse seu projeto, que já não é projeto, porque é real e dá som. Sim, no fundo é uma guitarra portuguesa de corpo maciço, assim, explicado assim, em poucas linhas, não é? Mais concretamente numa... E eu procurei, no fundo, compatibilizar a guitarra portuguesa com um set de rock mais forte, uhum. mais adaptado à banda que nessa altura estava a formar. E porque as incompatibilidades com uma guitarra portuguesa tradicional com um pick-up instalado no interior estavam cada vez a tornar-se, enfim, mais evidente e, enfim, era muito complicado ter toda uma banda a travar o som para eu poder estar ao nível deles e eu tocar ao máximo para estar ao nível deles. E, logicamente, que não se conseguiria criar, não conseguimos criar ali espaço com esse set para conseguir desenvolver e trabalhar o som, não é? Quer dizer, estávamos ali todos a degladiar para estar ao mesmo nível. E pronto, e acabou por ser uma consequência mesmo. A criação desta guitarra foi uma consequência, foi uma necessidade. Mas em termos de orgânico, para criar esta guitarra elétrica, que é a primeira guitarra portuguesa elétrica, não é? Recorreu a que artifícios para poder montá-la, em termos físicos? Ah, em termos físicos, bom, é assim, tive que mandar construir. E nesse caso falei com um construtor, foi com o João Pessoa. Penso que até já é visto nestas andanças de construir instrumentos híbridos e assim à medida do músico, não é? Desenhei, enviei, expliquei mais ou menos como queria a coisa e ele desenvolveu o trabalho manual e pronto. E ficámos com o P1. E satisfeitíssimo com o som? Sim, porque logo à partida, sem grandes artifícios, a sonoridade começou logo a ser melhor, muito mais integrada. Claro, é assim, estamos a falar de uma guitarra elétrica, no fundo, não é? Exato. É portuguesa, mas é elétrica. Uhum. E então, no fundo, aquilo que se conseguiu foi justamente um instrumento híbrido que faz a ponte com o tradicional para o eletroacústico, não é? Uhum. Nesse caso. E pronto, e agora espero construir mais uma ao longo deste ano, para esta não ser filha única. Para ser a P2. Será a P2, e vou introduzir uma série de novas alterações, eventualmente, em termos de design, claro, e mais algumas soluções práticas. Espero que resultem mais. Sempre inconformado. É uma maneira de o designar. No fundo é assim. Se este é o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, eu acho que há espaço para evoluir alguma coisa, tornar o instrumento mais prático e mais fácil para poder, por exemplo, usar ao vivo. Refiro-me, por exemplo, à utilização à mudança eventual das cordas. Portanto, eventualmente na próxima, já vou ponderar a hipótese de usar o leque. Se calhar já não vou usar o leque, vou usar um sistema diferente. Não sei, eu tenho, já tenho alguns bosses. Desde o que pensa. Mas o próximo disco, sei que já aí na Forja já vai ter essa sonoridade. Já. Aliás, provavelmente vai ter exclusivamente esta sonoridade, porque eu vou abdicar mesmo da tradicional. Uhum. Portanto, vai ser, logo à partida vai ter esse pressuposto de diferença em relação ao primeiro. Antes de chegarmos aqui ao Aderiva, vou-lhe fazer esta pergunta, e tendo em conta que é o mentor também da P1. Já alguém o designou de herege? Isso gostava eu. Não, estou a brincar. Não, por acaso... Foi bem recebido no meio. Por acaso, passou-me pela cabeça que alguma coisa, que algo disso pudesse acontecer, mas por acaso não deparei assim com... Um velho de gostei. Fundamentalismo em relação à velha guarda, não? Só temos aqui com os fado em si bemol, e se designássemos fado com jazz ou jazz com fado, uhum, era absolutamente redutor. Também a designação aqui de rock com fado ou fado com rock é redutor da mesma maneira. Portanto, não podemos neste momento designar ou querer classificar a vossa música. Não sei. Eu penso que estas coisas. Eu penso que existe sempre alguma resistência quando sopram ventos de mudança, chamemos de assim. E já há alguns tempos que isto acontece. Há muita gente já, infelizmente, a tentar fazer alguma coisa para evoluir as nossas raízes culturais, não é? Então, o que se passa é que... Eu penso que isto faz parte. Sim, e também, neste momento, já há um público ávido dessas mudanças. Sem dúvida. Não vamos mais longe. Vamos aqui falar do malogrado João Aguardela, falecido há poucos dias, que... teve esse caráter de inovador, portanto, claro. E a última expressão disso era a naifa, não é? Pois. Portanto, sempre houve e sempre vai lugar para estas pequenas coisas de inovação. E também é isso que perpetua, quer as inovações, quer tudo o que existe atrás, portanto, para que as coisas não morram, não é? Claro que sim. Bem, no fundo, o que se passa é que... a parte da aceitação da música, enfim, da música portuguesa, que começa a seguir estes rumos, por assim dizer, híbridos ou mutantes, ou seja lá o que se quiser chamar. A questão é que isto depois começa a formar uma espécie de efeito bola de neve, porque às tantas isto já não é exatamente ruptura, porque já começa a haver uma certa, lá está, esta aceitação, chamemos-lhe assim, espalhar da ideia, e quando a coisa começa a se tornar um pouco mais aceitável, se calhar, é tentar puxá-la para um patamar acima. E se já existe gente a aceitar estas novas mudanças na música, lá está, se calhar é pensar tornar isto algo um pouco mais grandioso. Eu acredito, por exemplo, que a guitarra portuguesa elétrica pode eventualmente trazer alguma coisa nesse campo. Abrir portas, não é? Acima de tudo, suscitar desafios. Ah, sem dúvida alguma. Bom, é assim, só o facto desta guitarra ser ter sido concebida para tocar de pé já muda muita coisa. A postura sentada de tocar a guitarra portuguesa, lá está, são coisas diferentes, são atitudes completamente diferentes. Por um lado temos o facto de estar sentado, puxa eventualmente para um maior perfeccionismo técnico. O facto de estar de pé não quer dizer que não haja perfeccionismo técnico, mas já puxa para uma encenação, para um movimento mais, eventualmente, mais brusco. Isso pode trazer outras, aliás, obviamente traz outras mensagens em termos visual, e nós não conseguimos afastar-nos da parte visual em termos... Quando falamos de música, não é? A parte da imagem tem muita força. Isto também porque o Miguel partilha a frente do palco, ou seja, é a pessoa da voz, não é? Sim, e como sim. Se chega à frente, estamos ali à guitarra, neste caso à AP1, não é? Uhum. É notoriamente a pessoa que tem outro contacto com o público logo à partida. Thank you. para criar este álbum rodeou-se de um determinado tipo de músicos que sabemos neste momento já não será o mesmo, a formação. Sim. Fala-nos da criação deste À Deriva e que novos músicos agora acompanham-os de novembro. O álbum À Deriva é um álbum caseiro. Portanto, a grande parte das gravações que tem do À Deriva foram disponibilizadas, portanto, o álbum em si, não é? Foram gravações caseiras, realizadas por mim, numa altura em que eu nem sequer tinha banda. Portanto, a banda formou-se depois, praticamente. Contei com o baterista Mark Harding, com o Luís, com o Luís Aires, baixista. E pronto, o que se passou foi que este álbum À Deriva foi uma autêntica manta de retalhos, portanto que... Eu nem sequer estava a contar que grande parte das gravações fossem usadas no disco, mas na altura não tinha meios e tive que optar apenas por misturar aquilo que tinha. Com este novo álbum, a coisa já vai ser diferente, porque já existe uma banda e as coisas vão ser trabalhadas de raiz. Portanto, vai ser a primeira vez que vou gravar um álbum em condições, chamemos assim, normais, com uma banda, com um set mais preparado para isso. Sim, e em que a influência dos seus colegas vai ser também tanto diferente, ou seja, vai ter opiniões de outros na criação da música. Epá, sem dúvida. Há vários fatores dos quais eu prevejo que haja uma grande melhoria a nível tímbrico, a nível técnico. Enfim, há muitos fatores. A parte, por exemplo, da síntese, que eu acho que podia ter sido muito mais bem tratada no primeiro, desta vez conto com uma pessoa bastante competente para isso. Falamos do Goleitão. Falamos do Goleitão, uhum. tem excelentes influências, tem um grande know-how em termos de tratamento de som. E de síntese, pronto, eu acho que vai ser desta vez também vamos ter o João Portela, que entrou no início quando a banda começou a tocar, já depois do disco gravado, que é um grande guitarrista e pronto, e eu penso que desta vez vai ser o álbum vai realmente soar como eu gostaria que soasse. Ainda há pouco da participação do Luís Aires, julgo que tocou com o Rodrigo Leão. Sim. Rodrigo Leão, esse que ainda participa aqui neste disco também. À Deriva participa, sim. Uhum. E como é que é apanhar influências aqui e ali, portanto, no caso do Rodrigo Leão, que já vinha do Sétima Legião, portanto, e onde tem agora uma carreira fabulosa, desde o cinema, pelo menos é dos discos que eu mais gosto. Como é que é apanhar, assim, e é fácil captar assim, essas pessoas para um projeto nosso? Ele sempre deu apoio ao projeto. Portanto, é uma daquelas pessoas que nos é bastante querida, que sempre nos apoiou e eu lembro que a determinada altura nós não tínhamos editora, não sabíamos como é que íamos fazer para deitar o disco cá para fora e numa outra circunstância sugeriu, porque conhecia esta ou aquela editora e pronto, e sempre se disponibilizou para dar apoio, que foi uma coisa extremamente... Enfim, positivo para nós, não é? Uhum. Para quem está a começar, para entrar nos meandros, não é? Claro, claro. Os Novembro, no entanto, e podemos dizer assim, passou aqui e ali, passou aquém da divulgação. Sei que, pronto, enfim, de alguma parte não concordou até com a atitude de quem na altura editou o disco, pronto, mas problemas à parte e vamos esquecê-los. Mas sinto de facto que há aqui uma cota parte de injustiça para com este disco. Não. Tudo bem, eu realmente mantenho o que sempre disse em relação a isso, mesmo antes de, enfim, de ter surgido a ruptura, eu mantenho o que sempre disse, que é, eu nunca estive a contar rigorosamente com nada e eu penso que este trabalho deve ser feito, deve ser encarado apenas como um processo e não como vamos estar à espera de conseguir que isto alcance certas metas. Eu já tinha o segundo disco, enfim, já relativamente entalado na altura em que este saiu, tanto que até no sticker fiz uma brincadeira, utilizei o nome deste novo álbum com as sílabas trocadas, ali ao pé do gato de arrolho, daquela imagem gráfica. Portanto, vamos lá ver então que nome é que vai ter este disco. Ah, mas já divulguei. Ah, então vamos. Taste of Fun? Não, tem sílabas trocadas, era um puzzle. Então vá. Então qual é o nome do disco? Exército de Fantasmas. Ah, pois, com certeza. Eu sou muito distraído, graças a Deus. Não, eu também. Não era para ninguém acertar também. Não, mas no fundo o que se passou foi que tudo bem, é assim, tem de se trabalhar para que estas coisas vão acontecendo. E eu já fazia intenções de lançar um álbum logo a seguir a este. Eu já sabia que há sempre muitas coisas que podem acontecer e o meu ritmo de trabalho é este, não costuma se alterar. E pronto, passei 4 anos à espera de editar o A Deriva. Uhum. Portanto, nestes 4 anos desenvolvi imensa coisa. Bem, continuo a desenvolver, levo um ligeiro delay em relação àquilo que... Portanto, eu tenho este novo álbum, enfim, é o Buraco, chamemos-lhe assim. Mas já tenho temas para um terceiro e pronto, e por aí adiante. Não creio que tenha havido qualquer tipo de injustiça. Uhum. Esta é a nossa opinião. Tenho pena, sinceramente. Há projetos com quem nós nos enamoramos logo. Há também aqueles que, como é que é, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Se calhar é o caso de Novembro. Pela sua voz, pelo seu timbre, pela diferença em termos musicais. No entanto, por exemplo, aqui, tem aqui um tema, o tema que mais gosto... Eu sei que isto não devia ser dito aqui por mim, mas enfim, mas tenho a minha opinião pessoal, não é? Claro. O tema que mais gosto é o Algemas. Ah, sim. Que curiosamente, julgo até que é o maior tema do disco. Ou seja, daqueles que em rádio não passam. Tradicionalmente não passarão, não é? Julgo que tem cerca de 7 minutos. Portanto, aqui na Boa Nova passa. Portanto, tenho paciência que não estejamos no mainstream daquilo que é usual em rádio. Felizmente. Todo este disco não foi o tema que vocês até escolhem para divulgação. Julgo até que no MySpace não é um dos que está. Eu não... tentei, mas demorou imenso tempo a carregar em todos estes. Ah, então estás, não estás explicado. Porque... Estou brincando. É de facto o tema que mais gosto. Não quer dizer que não gosto do álbum, porque gosto. Portanto, a noção que tenho é que quem está aqui a ouvir a Boa Nova e até vai ouvir este programa é que pode estranhar as músicas que vamos montar aqui com essa nossa entrevista. Mas aquilo que eu peço às pessoas aqui é que insistam. Procurem o disco até, que o possam comprar, ou pelo menos na Boa Nova, que quando ouçam, não estranhem. Portanto, procurem atualizar-se. Agora, eu já, como faço sempre, mostro a outras pessoas para darem a opinião deles, para terem uma noção até da nossa conversa que vamos ter aqui. E muitas pessoas, curiosamente, me falaram em António Variações quando ouviram este seu disco. É uma referência sua? Sim. É, a primeira vez que ouvi António Variações ainda era miúdo, não é? Assim como eu. O Miguel tem que idade? Eu tenho 34. Ah, pronto. Então eu tenho 36. Portanto, estamos mais ou menos na mesma onda. Sim, eu quando ouvi pela primeira vez era miúdo e eu lembro que nessa altura, pronto, as influências desse período, um pouco mais tardias, um pouco anteriores, são sempre referências que ficam, são coisas que fazem quase parte do nosso chassi, da nossa base, não é? Da nossa maneira de raciocinar a música, quase sem termos de recorrer conscientemente a elas, não é? E penso que o António Variações é uma dessas referências, não é? Sim, sem dúvida. Eu sempre disse que sim, é uma referência. Agora... Não daquelas conscientes no tempo presente, mas daquelas a que recorro quase sem ter de pensar nisso. Exatamente. Não é daquelas que traz no carro para ouvir, não é? Provavelmente. Não, já não ouço António Variações há imenso tempo. Provavelmente também eu não. Mas já está cá dentro, não é? Precisamente. Está no disco duro, não é? Exatamente. O que é que houve? E isso é que nos leva a esta pergunta. Quando vai no carro, o que é que houve? Naturalmente, quando não está a ouvir a Boa Nova, claro. Mas isso assim, mas até porque no carro é impossível, uma vez que está a falar da zona de Lisboa, não é? Sim, eu também fico frequentemente mal disposto quando ando de carro, prefiro andar de pé. Ah, então pronto. Por isso eu ouço música sem ser no carro. É sim, mas isto é acima de tudo para perceber que tipo de música é que lhe dá agrado ouvir. Epá, eu não tenho assim nenhuma âncora em termos de referência musical. Eu ando sempre a pular de um lado para o outro. Não, por exemplo, neste momento ando a ouvir Played. Uhum. É um projeto eletrónico, muito interessante. Claro, se não achasse, não estava a referir, não é? E sim, sem dúvida que ultimamente ando a ouvir muita música eletrónica. Eu imaginava também ouvir, nessa forma de música eletrónica, Microlog e Waves, português, não é? Escrevos errantes da vida e da angústia de viver. Somos imagens batidas no que nós quisermos ser. Corte-se embora a corrente. A vida fica suspensa. curiosamente, aqui há dias, quando falávamos antes, falei-lhe em fado em si bemol. Chegou a ouvir, não? Não, não creio. Então, aconselho aqui o ouça, até para, para ter uma noção também do que se faz por aí, claro, também com o fado, não é? Também com o fado. Claro que sim. Aliás, temos experiências muito engraçadas dos últimos dois anos. Estamos a falar, por exemplo, de Rosa Negra, que tem, portanto, enfim, por via do fado também mistura aqui qualquer coisa de místico e de árabe, não é? Não há dúvida que a música é também engrandecida e enriquecida com este tipo de projetos, como aquilo que o Miguel, em bom tempo, resolveu fazer. Agora é assim, o Miguel, vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, dos Dead Combo. Uhum. Tiveram uma aceitação, essencialmente, deste último álbum, Lusitânia Playboys. Uhum. Julgo que novembro, daqui ao seu segundo ou terceiro ou quarto disco, terá um público muito mais abrangente. Eu penso que isso pode ser uma fatalidade se continuarmos, não é? Exatamente, sim. Mas, não é? Mas eu isso nem sequer estou a pôr já em causa. Parte sem dúvida, a perseverança que é um dos seus fatores. Ah, sem dúvida. Assim, se continuarmos a editar, se continuarmos a divulgar o trabalho, sem dúvida que mais tarde ou mais cedo algo semelhante a isso, não é? Algo semelhante a isso há de acontecer. Exato. Não é? Portanto, não é uma daquelas coisas das quais eu nem sequer estou preocupado em relação a isso. Em termos de espetáculos, isto, o novembro, é essencialmente para auditórios? Não. Uhum. Não. Não, aliás, a única resposta que eu posso dar a esse respeito é novembro pelo... Porque realmente empurra completamente para o outro lado. Uhum. Sim, eventualmente nós temos temas bastante calmos, bastante lentos. Mas também temos outra faceta, não é? Exato. E desse ponto de vista, eventualmente até teremos dois setups possíveis. Exato. Mas não somente para auditórios. Então temos aqui um desafio final. E o desafio é este. Imagina que era quem era a banda de quem gostaria de fazer a primeira parte, e por sua vez... Imagino que vai fazer um concerto e que lhe dizem assim, pode escolher a banda que quer como companhia para fazer a sua primeira parte. Diga-me exemplos, esteja à vontade de escolher os que quiser. Puxa. Não é fácil, já me disseram isso, mas pronto, enfim, eu sou como sou teimoso. Não é fácil porque puxa. Há tanta coisa, não é? Sim, exatamente. Ora bem, eu gostaria de fazer a primeira parte de quem? Gostaríamos de fazer a primeira parte dos... Aravan. Muito bem. Fica muito estranho, porque é um projeto instrumental. Uhum. Mas eu gosto tanto daquilo que ele, nesse caso, é um indivíduo apenas. Que, pronto, não sei, deixo aqui a referência. Aravan é um projeto fabuloso. Então, agora é a minha vez de ir à procura, porque não conheço. É muito bom, é mesmo muito bom. Então é a minha vez de ir à procura, e vou fazê-lo. Agora imagina agora uma banda quem vocês gostariam de convidar. Para fazer a nossa primeira parte? Exatamente. Talvez... Obrigado. Em vez de ir é dar aos pobres, para tirar aos ricos para dar aos pobres. Basicamente é para percebermos que bandas é que também acha que neste momento podem se ingrar na música, não é? E, ok. De quem vocês gostariam de estar a par. E por muitas vezes permite-nos também aqui que, ao falarmos deles, também tenhamos conhecimento. Por exemplo, claro, o caso dos Pontos Negros foi-me aqui falado. O caso de Jorge Cruz, por sua vez, também foi aqui falado. João Coração, que em breve estará aqui connosco também, foi-me falado assim por outras bandas. E depois vou à procura, naturalmente. Não sei. Eu acho que há excelentes projetos por aí. Eu daria, não sei. Por exemplo, mas lá está isto. Fazer a primeira parte quase que é presunção, não é? Da minha parte. Sim, mas sim, está claro. Isto é um exercício mental só, mais nada. Sim. Eu posso dizer que gostaria muito de não forçosamente primeira parte ou segunda parte, ou seja, logo for, gostaria muito de partilhar o palco com o MPEX, por exemplo, que é um sujeito fantástico, tem um trabalho muito bom, não sei se conhece. Não, também não. Também não. Lá está, ele toca guitarra portuguesa também. Por isso mesmo é que é bom a gente fazer esta pergunta para irmos à procura. Eu e os ouvintes também. Pronto, então procure MPEX, vale a pena. Ok. É muito bom. as vozes cansadas, demasiado sós para abraçar e esconder da verdade. A desnorte desta vida que dá nome aos anos, anos de vida que são segundos nas tuas mãos. Amputada, desertos de fraternidade, como fui capaz assim afogado no próprio sangue, pulsão interior quer libertar. E fugir para longe. Se esta vida sai de mim e eu para o desterro, estirado na mentira, já nem sei a quem pertenço. Se esta vida sai de mim, muito obrigado pela oportunidade que teve de falarmos. Agradeço. Naturalmente, a próxima tem que, e vai ter que me prometer, vai ser aqui na Boa Nova. Epa, sim. E vai trazer a sua P1 para nós, ou P2, uhum, para termos acesso a ela também. Okay. E seguramente estaremos cá para apoiar novembro, à nossa escala, né, à nossa disponibilidade. Muito obrigado. Mas hoje, felizmente, também chegamos a todo mundo via internet. E a Rádio Boa Nova tem tido um bom impacto e uma boa penetração naquilo que são a nossa diáspora, não é? Uau. E naturalmente as pessoas também estão ávidas de conhecer, porque não é só lá fora que se inventam coisas, não é? Claro. Cá também estamos, e estamos na charneira até, parece-me que sim. Acho que sim. Miguel, muito obrigado por tudo e boa sorte, está bem? Tá, e marcamos então para esse álbum de fantasmas, não é? Que aí vem. Exército de fantasmas. Um abraço, obrigado por tudo. Muito obrigado, então, um abraço também. Thank you. lembrar-me do sono que me quer acordado. Serei alguém.